pouso pista no 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 3, 9. Ele pôs 1, 0, papá, comprei o Romeu Vectão. 2, 1. 2, comandante, Chinem 2, 5, 9, pronto, ponto de espera na pista 1, 0. Chinem 2, 5, 9, mantém ponto de espera pista no 0. Mantém 2, 5, 9. 1, desça em condições visuais para 9.500 pés, ajuste no 020. Agora transferência. 1.500, aguardando transferência. Patango Juliette Serra Tango, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador. 118 decimal 95. 118.95, muito grato. Confuso. Grato, muito grato. Salvador approach, this is go 1866, reaching level 150. Go 1866, my arrival, descend flight level 050, fly direct ETAP, NH1020. Descend to level 050, direct ETAP, go 1866. Azul 2781, prossiga. Azul 2781. Chame Torre Salvador na frequência 118 decimal 95, alterna 121 decimal 9. Chinem 259, pronto. O Serra Tango para a possibilidade da sinal 17. Juliette Serra Tango, livre pouso pista no 7, vento 170 graus, 129. 170 com 1-2. 170 com 12, tá? Romeu Mike Tango, solo foi 45, direito, 1-2-1-9. Direito, 2-1-9. Chinem 259, ali mantém pista no 0. Ali mantém 9-0, 6-2-5-9. Azul 2781, mantém ponto de espera, 1-0. Mantém ponto de espera, 2-7-1-9. Autorizado o Galeão, milho 360, via per November 857, decola da 1-0, primeira curva direita, perfil Dael, Leda, Irume. Transponder com 1-62, controle 1-2-0, decimal 80, TAN 3197. TAN 3197, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 7. Camara. Claro, boa noite, Papa Romeu, Olo Baixandre, Joel, Matheus. Boa noite, Papa Romeu, Romeu Mike Tango, prossegue para qual pátio? Pátio da Aristá, pátio. Gente, Alfa Juliette, pátio 1, chame na Taxi Lima. Alfa Juliette, pátio 1, chame na Taxi Lima. Livre decolagem, vento 170 graus, 119. Deu decolagem, zona 0, chinelo 62, pronto. 146, confirma Bate 5? Bate da Bate. Bate autorizado, backtrack, ao estacionar, frequência livre, o Juliette Serrazão, repórter liberando a vista. Autorizado, backtrack, a Azul 2781, na linha, mantém, pista no zero. Mantendo zero, vai estar. Chanel 6259, decolou 47, controle 1208. 6259. Salvador, Chanel 6259. Chanel 6259, contato radar via saída da El, submantenha 360. Via 360, solicitei para possível para ajudar El. Após 2000, autorizado lido, Chanel 6259. Após 2000, vai valer, Chanel 6259. Salvador, Zanona 68, Zulu, passa 1170. 2781. Zulu 1068. Zulu 2781, contato radar via Saidar, vou subir, mantém 1160. Gente, entendeu? Lito, está em Saidar, vou subir 1160, 2781. 2781, via Saidar. Vindo via. Salvador, 1168, via chegada mar e desça até o nível de voo 050, ajuste no 020. Você via 050, 1168. Meu Maxão, autorizado o cruzamento da pista no 7 que é lugar dele, tá? O 2781, preciso? Não tem condições de concluir para sair da arma, tinha informado o sol. Uber 781 no centro, livre da restrição. Livre da restrição 2781 no prato. Final approach, runway 10, go 1866. Go 1866, this is final, tower 118.195. 118.95, go 1866. Romeo Charlie, corrigindo Golf Charlie Alpha, prossiga. Por gentileza, só modifica a subida para Momo após voo posição Slum, apenas Zulu 41, até Pires, após posição Pires, voa direto. Correto, livre estacionamento, chama pronto táxi. Salvador Tower, this is Go 1866 on final approach to runway 10. Go 1866, check here, clear to land when you are 0, wind 160 degrees, if 1, 1 knot. Clear to land, Go 1866. Está na 6259, chame Centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.95. 1251, alternando 3395, Xenéa 6259, uma boa noite. Zero, Boeing 737. 1-1-68, informa o tráfego 1 hora, 2-2 milhas, 1 oeste, passando 075 para 1-60, Alfa Tango 72. Gente, 1-1-68. Autorizado, Inésco, voo 1168. Voo 1168, sem restrições, desça para 2000 pés, permaneça ajuste. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. Pista 2000, reporte estabilizado, voo 1168. No 866, solo 57, direita no 219. Direita 219, obrigado. Oficial Alfa, autorizado, táxi, reporta na Tapá. Salvador Ground, this is go 1866, left runway 10. 1866, approve the taxi via Alpha Juliet Gate 04. Clear via Alpha Juliet 04, go 1866. Salvador, boa noite, Otan 3197.0.0, pronto. Otan 3197, boa noite, autorizado alinhar e decolar 5.0, Ventura 70 graus, 129. Livre alinhamento e decolagem, da 10, Otan 3197. Alfa autorizado ingressando 7, reporte cabeceira alinhado e pronto. Salvador, é o Azul 27 outono. Prossiga. Eu deixei de coordenar, vou na proa direto de Vitória da Conquista. Agora em coordenação com o Centro Recife, Azul 2781. Sim, aguardo, muito obrigado. Tráfego Salvador, rumo 1099. 3197, decolou os 2200, controle 120-68. 1208, boa noite, ingressão na 7. Isso. Direto Conquista, 278, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, boa noite. Contato radar, via saída da EL, sub e mantenha 360. Da EL, atenção 360, TAM 3197. Um minuto para a decolagem, Golf Charlie Alpha. Tá. 1168, complete final do procedimento, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1185, com 1168. Oi, TLS, estão no zero. 1168, continua aproximação, reporta no marcador, tem mais trabalho. Forçará. A papapá, Juliette, Hotel Romeu, repasse visual com campo, mantenha-se com condições visuais. Saúde, é com campo, lá para. É uma transferência para tu. Autorizado, rotatório. O Golf Charlie Alpha sobre a formação devido ao tráfego não no zero, mais 2 minutos para a decolagem da 17. Um vento pro gol 968. 180 graus, 109. Obrigado. Alfa, atento a possível esteira do Boeing da Gol, livre decolagem, o vento 1170 graus, 119. Papapá Juliette, Hotel Romeu para ingresso no circuito, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, boa noite, continua a aproximação, reporte final, pista no 7, o ajuste no 020. Ah, 020, reportar a final, já que tá rolando. Gol no 168, solo foi 05, direito no 219. Direito 219, gol no 168. Charlie Alpha decolou ao 06, chama o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Delta 083, bom falado. Template level 050, QNH 1020. 050, 1020, Europa 083. Salvador, boa noite. Algum 1705, seguinte da Alfa para o Galeão. Leão Papa Romeu Golf, Charlie Alfa. Papa Romeu Golf, Charlie Alfa. Contato radar via saída Momo, submantenha 400. Via Momo 410, Golf, Charlie Alfa. 400. Melhor, 400. Autorizado Galeão, nível 360, Upper November 857, pulso, pista é 110, primeira curva direita. Saída da El Leda Irumi, 5175 transponder, 1208 é a frequência para o 1705 na ponte 3. Cotejamento correto, 1705, chame pronto para o estacionamento. Chamará 1705. Solo Salvador, gol 1099, está pronto para sete, estacionamento na posição 9, pronto para o também. 1099, autorizado Serra Bravo Charlie Fox, via Pêndulo 21, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita, arbor, após voa, eleva. Transponder 5172, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 para Conquista. Pêndulo 21, decola da 10, curva direita, na arbor, transponder eleva. 172 transponder, 20, decimal 8. Está pronto para o estacionamento, posição 9. 5172 no transponder, correto, autorizado para o estacionamento, chame táxi 1099. Quem chamará táxi 1099. Papa, Juliette, Hotel Romeu. No solo, Sotero Politano 09, backtrack autorizado, reporte, liberando a pista. Bate 4 ou bata? Papa, prato. Boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite, estacionar frequência livre. Tenha um bom descanso. De Papatango Vitor, Charlie Hotel. Confirme intenções de voo. Gente, só um minuto pra cópia. Charlie Hotel, prossegue em instrumento 060? Gente, autorizado o voo local Salvador, Salvador, toque remitido por conta em risco em Valença, nível 060. Via Golf 677. Decolagem pista no 7, curva direita, saída coral. Transponder 50146, controle Salvador 120.8. Charlie, até o cotejamento correto com quem tem o B? Chama a torre 1895 para acionamento e decolagem, Kenyaga 1020, Vitor Charlie, até o. Fogo 1099, está pronto para o crack, está com o B 179, 3024, no seu autonomia, está na cama. Aumenta a critério, chama para o crack, Vitor Charlie, até o, boa noite. Isso no zero, via parte 1, e táxi Índia, no ponto de espera torre 1-1-2-9-6, KNH 1-0-2-0. Táxi Índia, ponto de espera 18-9-5, mais um pé, 1-1-0-9-9. Solo, gol 1705 para o pushback, acionamento, ponte 3. Aguarde, gol 1705. Aguarda, gol 1705. Papá Romeu, Golf Charlie Alfa, chame Centro Recife nas frequências 126.85, alterna 125.45. 126.85 e 125.45, Golf 126.85, alterna 125.45. 2685 e 1245, Corte Anel. Portão 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Gol 1705. Gol 1099, se aproximando com a espera 0, pronto. 099 é linda, cola a pistão no 0, vento no 70 graus, 11. A linda é cola, gol no 099. Aeronave decolando no 7, controle no 208, bom voo. Obrigado, boa semana. Oi, boa noite, Bono 099, decolou, passando deles na estrada. Bono 099, contato radar, via sair da Alvo, submantenha 360. Alvo 360, 099. Livre da interseção, reporte para ingresso na ANO 7. Fala, Approaching 5,000 feet, Europa 083. Europa 083, 10,000 feet, Canet 1020, clear, ILS final approach for 7. Canet 2,000 feet, Canet 1020, clear, ILS approach, runway 10, Europa 083. No 0, direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 2, 5, Canet 1020, Bono 705. Gente do ajuste autorizado, táxi via Índia, ponto de espera da 10 em 1895, bom 1705, grave, boa noite. Boa noite. Autorizado Elefa, voo no 099. Obrigado, 99. Torre Salvador, muito boa noite. Gol na 705, ponto espera da 10, pronto. Gol na 705, a linha decola, pistão na 0, vento 1,70 graus, são 14 nós. Autorizado, linha área decolar da 10, gol na 705. Autorizado alinhar e manter na 7, a parte quando pronto para decolagem. 05, decolagem 23, controle no 208, bom voo. 208, obrigado. 705. 1705, contato radar, via saída da El, sub e mantenha 360. Dael, Jerome, 360, voo 1705. Salvador, Europa 083, same nation, the US, runway 10. Papa 083, complete final, tower 118.95. 1895, Europa 083, obrigado, personalities. Salvador, buenas noches, Europa 083, establish runway 10. Europa 083, good evening, clear to landing runway 10, wind 170 degrees, 14 knots. Clear to land 10, Europa 083. Europa 083, on ground at 27, turn your right and contact the ground 121.9. Right, 121.9, Europa 083, obrigado. Olá. Vitor Sérgio, hotel pronto? Sim. Livre de colagem no 7, vento no 7, 0 graus, com 14 nós. Hotel. Ah, 083. Europa 083, approve taxi via taxiway Golf, Alpha, Juliet, gate 11. Golf, Alpha, Juliet. Juliet, Gate 11, Europa 083. Obrigado. Tchau, hotel, decolar os 28, controle 1208. Left, hotel, regressão. Left. Noite, Vitor, Charlie, hotel. Capitão Vitor Chávez Hotel, contato radar, via saída coral, submantenha 060. Charlie Hotel. Gol 9705, chame Centro Recife nas frequências 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 1251, alternando 13395, gol 1705. Estimativo, bom voo. Salvador, boa noite, 3258, boa noite, identifique, vou direto Duna, desça para 3.000 pés com ajuste no 020. Direto Duna, 3.000 pés, 020, 3258. 060, agora 14h30, se propõe modificar, proceder direto para Valença, o Vitor Charlie Hotel. 7, Vitor Charlie Hotel, modificar 234, prossegue em qual nível? Alfa-Tango Vitor Charlie Hotel vai prosseguir em qual nível? Ah, o 045, depois vai descer. 7, autorizado direto Valença, Vitor Charlie Hotel, desça para o 045, o ajuste 1020. 1020. Autorizado a descida até o nível 070. Positivo então, restrito agora ao 70, 328. Passo do outro 328, sua posição de 2 horas, 34 milhas com deslocamento oeste, mantendo o nível 060, é um alfa-palpa tango 4. Positivo, vai descer até o 70 então, 328. Reautorizado para o 060. 060, 6, 8, 8. Para prosseguir na descida, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel não há tráfego conhecido nessa região. Tem a frequência livre para coordenação e descida, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel. atingiu 60, 3858. 3858, aguarde ultrapassagem do tráfego formado para prosseguir na descida. 3858, está visual com o tráfego aqui à nossa direita. Vai passar 3 horas agora. O 3858 está autorizado ao final do ILS X-Way para a pista 10, lista para 2000 pés, informe estabilizado. O ajuste 1020. 2000 por 1020, reportarei estabilizado 3850. Boa noite, Oceana 6390, acione a identificação, vou direto Duna, lista para 3000 pés com ajuste 1020. Ciente da informação Alfa. Autorização de tráfego para Guarulhos, pronto para cópia. Gol 2043, autorizado Serra Bravo, Golf e Romeu, conforme rota, plano de voo nível 360, decola pistola 0, primeira curva direita, fio de saída da El, Leda, Monte. Mais de Oscatão, Victor Alfa, onde intercepta, pesou 1-0, Taubaté. Transponder 5406, controle 120.8, gol 2043. Autorizado Guarulhos, 360. Decolador no zero com a primeira curva à direita na saída da El, Leda Mótima. Receptando a aerovia Obesolu 10, após Taubaté. Transponder 5406 e controle 120.8 para o gol 2043. Apenas o nível autorizado novamente, 360. 360. Correto, China pronta, acionando na posição 07, gol 2043. Vai passar.